K. Billy Super Sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag. O primeiro filme que a gente tem que falar aqui hoje no episódio do Tarantino, óbvio, a gente vai começar do primeiro e depois a gente vai continuar cronologicamente. Todo mundo aí sabe, né, quais os filmes que a gente vai falar? Uhum. É, todo mundo sabe. O cachorro sabe. É. Reservoir Dogs, velho. Reservoir Dogs. Cães de Aluguel, beleza. Então a gente vai começar. Cães de Aluguel, 1992. Foi o filme que abriu, né, a carreira, assim, entre aspas, que foi o grande filme Tarantino, assim, mainstream. Não tão mainstream, porque eu acho que não chega a ser tão assistido, assim, quanto, sei lá, filmes que são mais feitos blockbuster. Que nem Kill Bill ou Inglourious Basterds, mas ainda assim, ele tem todo o seu mérito como o filme que abriu a carreira do diretor, escritor, roteirista, ator, Quentin Tarantino. É, de premiação, o Reservoir Dogs não ganhou nada, né? Assim, mas... Ah, mas que eu lembro, o Reservoir Dogs, ele saiu num festival de cinema e a galera achou tão foda que eles botaram pra cinema de verdade mesmo. Foi? Eles produziram o filme por causa disso? Aham. Uh-huh. Tipo, ele foi... É, eu não sei muito bem a história. Distribuíram. Distribuíram mais o filme depois que viram. É, até onde eu sei, esse filme, entre aspas, o Reservoir Dogs, só aconteceu, assim, eu acho, né, que só aconteceu, não sei se aconteceria sem ele, por causa do Harvey Keitel, que foi o primeiro grande ator que aceitou participar do filme. Porque quando um diretor tem um filme que ele quer chamar um diretor desconhecido, que na época o Tarantino era nada, né? Ele queria chamar... um diretor quer chamar um ator pro filme dele, mas só que o ator fica com o pé na orelha, porque quem é esse cara? Que filme é esse? Eu não vou participar, sabe, de um filme que... Pô, qual os outros atores famosos que tem aí? Ninguém? Ah, não vou participar desse filme, vou participar de outro. Então, o Harvey Keitel foi um dos nomes que o Tarantino teve pra poder chamar outros atores a participar do filme. Isso é bem interessante. É tanto que o Harvey Keitel, tenho dificuldade de falar o nome dele, ele é um co-produtor, se você prestar atenção nos créditos do início do filme, tá co-producer Harvey Keitel. E pra quem não sabe, o Harvey Keitel, ele é o Mr. White. Mr. White? É, o Mr. White, é o Harvey Keitel. Caralho. Exatamente. Mas e aí, qual a opinião de cada um no Reservoir Dogs? Ah, vamos deixar primeiro o falar. Vamos deixar o Gairo falar primeiro, já que ele gosta mais do filme. É, eu acho que entre os filmes Tarantino, esse é o que eu mais gosto, assim. Depois do Django e dos outros. Cara, é que... muito bom, cara. É que eu acho que também foi porque eu vi o primeiro que eu vi. Sua opinião foi bem esquisita. Esse é o filme que eu mais gosto depois do Django e dos outros. Como assim? Não, qual é o filme que você mais gosta, então? E dos outros que eu gosto, entendeu? Entendeu? É porque pra mim, acho que qualquer filme Tarantino tá lá entre os 10, entendeu? 10, sabe? É, tem uns filmes dele que estão, tipo, no mesmo lugar no pódio, né? Porque é tão difícil você escolher. Cara, qual é o melhor? Eu não sei, esse. Porra, é tanto filme, cara. É tanto filme bom que você fica maluco. Eu já tenho meus dois que estão no patamar que eu não tiro. Aí você guarda eles pra na hora que a gente for falar deles. Aí. Não querendo te cortar, foi mal, desculpa. Então, e aí, o Rolo, o que você acha do Reservoir Dogs? Eu fiquei sabendo, acho que pelo seu irmão, o Senpai, que vocês não curtiram muito esse filme, cara. Por quê, cara? Ah, cara, vou te dizer que a primeira vez, ele, tipo, puta merda. Tá massa, viu? Foi o Senpai, sei lá. O suposto que foi o Fast do Hero. Eu tô só assistindo. Tá. Então, como você tava dizendo, o Senpai... Sim, o Senpai, né? Ele tava assistindo um filme, aí eu tava vendo algumas partes, aí eu perguntei, e aí, esse filme é massa? Ele, ah, cara, tá muito mais ou menos. Eu voltei no final, e aí, o filme foi massa ou não? Ele, é uma bosta esse filme, não gostei não. É. Aí eu fiquei com essa opinião negativa do filme, cara, mas eu assisti de novo. Peraí, então você não tinha assistido e achou ruim? Eu achei, eu vi algumas partes, algumas partes. Isso é, pai, eu quero que você coloque sua cabeça nessa forca agora. Essa guilhotina. Por que você tem o coração tão negro, cara? Pra falar não, cara, de calma, reservador. Não toque Iron Side agora, não toque Iron Side. Quando eu comecei a assistir o filme, eu tava pesquisando atores pra assistir filme. Um deles, eu tenho um hobby, de gente que não tem nada que fazer, que é escrever atores no Word, sabe? Pra eu lembrar os filmes que eu assisti deles. Tá. E um desses E eu tava numa onda Marvel. Calma, a história vai se conectar daqui a pouco. Enfim, eu tava numa onda Marvel. Eu já sei de onde é que tu vai parar já. É, o cara achou porrada de filme de porradaria, vou ver um filme de diálogo aqui. Não, cara, não, é porque o mesmo ator que tem no Reservoir Dogs tem o Tim Roth. Exato. Tim Roth é quem mesmo? Ele é o cara lá, como é o nome do vilão lá do filme do Hulk? Abominável, ele é o soldado. Exatamente. Ele toma o soro do super soldado lá e fica maluco. Sabia. Nossa. Pois é, então. Tim Roth no elenco é o cara que eu assisti tão pouco filme do Tim Roth. Ele é um vilão tão bom aí nesse filme, eu vou procurar. Ele é bom mesmo. Aí chegou no Cães de Aluguel. Ok, Cães de Aluguel. Isso vou assistir. Aí você não aguenta ver ele gemendo, ver ele. I'm dying! Hey! Just cancel that shit! Right now! You're hurt real fucking bad! But you ain't dying! I'm gonna die! Oh, I was scared the shit out of me, Larry. I'm gonna die, I know it. Oh, excuse me, I didn't realize you had a degree in medicine. Are you a doctor? Answer me, please, are you a doctor? Huh? No, I'm not. Okay, so you admit you don't know what you're talking about. Foi pior, a gente assistiu isso dublado, cara. Foi dublado. Meu Deus, cara. Agora eu entendo sua experiência, é horrível. Nunca vi dublado, cara. Eu nunca vi. Nunca verei. É horrível, cara. Campeão! Acorda, campeão! Campeão! Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Steeler's Wheel when they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite from April of 1974. That reached up to number 5 as K. Billy Super Sounds of the 70s continues. Na época eu não sabia que era um filme do Tarantino, nem nada. Não que se eu soubesse, eu tivesse gostado do filme mais do que eu gosto. Entendi. Mais do que eu acho, né? Mas, assim, eu achei que o filme bem, assim, mais ou menos, sei lá, cara. Mas assim, qual foi? Por que você não gostou do filme fora a dublagem? Que não dá muito, assim, né? Você já viu esse filme depois, legendado? Eu tentei. Mas, cara, se tu souber as putarias que a gente teve que fazer pra tentar assistir esse filme hoje, a gente passou acho que umas 5 horas tentando assistir o filme. Por quê, cara? A legenda não funcionava. Meu Deus, por que não vocês ligaram pro sol? É, né? É o que a gente ia fazer. Ia ligar pro sol. Eu podia ligar pra mim, né? Tipo, eu sei. Eu tenho uma legenda aqui, podia passar pra você. Mas tudo bem. Então temos aqui Senpai, que não curtiu muito o filme, não sei se devido à dublagem, sei lá, ele só tem cheat text. Deve ser porque eu acho que... Geralmente, não é os dois. Nós temos aqui o Hollow, que não gosto assim, não teve ainda uma chance de concretizar a sua opinião a respeito de Reservoir Dogs. Não, cara, eu só acho um filme mais ou menos, cara. Verdade. Não é ruim, mas também digo que é bom. Tá bom, não, não tá bom, não. Vamos parar que... Quando eu vi o Reservoir Dogs, cara, eu fiquei uma semana na vibe dessa porra e trouxe assim pros meus amigos aqui de ouvir ele e todo mundo foi assistindo a casa de outro, cara. A gente, eu lembro, tipo, eu lembro. É, e a gente passou, tipo, a semana inteira falando as cenas do filme, tipo, I'm dying! Aquelas coisas de, we're supposed to be professional here. We're supposed to be professionals here. You acting like a first year thief, I'm acting like a professional. What are you, a bunch of fucking niggas? muito massa a atuação do Steve Buscemi, cara. E qualquer briguinha, cara, era assim, porra, velho, tô tentando me fuder, cara, tô tentando me fuder. Eu tava tentando brigar. Assim, é legal, cara, aquela a parada de ele mostrando as histórias dos personagens durante o filme. Sabe, você vê lá os caras. Começa o filme com o maluco gritando cheio de sangue dentro do carro. Tipo, morreu, já começa na doideira. Você, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O cara tá morrendo. De raiva casada, você não tá morrendo, você não tá morrendo. Ele, eu vou morrer. Uma agonia da porra. E depois eu corto o filme e eles vão contar a história, sei lá, do Mr. White, cara. Que é, sabe, é tipo uma mudança muito drástica de clímax, sabe? É, e é legal, só pela abertura é muito foda, assim, por aquela que eles estão falando de do Bolivian Tips. Porra, a abertura, é verdade, isso que eu achei. É, cara. Pode crer, cara. Aquela música lá, Back on the Track, for a little great. Sabe, o K-Billy, né? 17 Sounds lá, muito Sim. bom também. Foi massa, quando eu vi, eu tinha um amigo assim, pô, velho, quero ver a música do Killy Billy. Tá burro, mano. Esse é o nome da rádio. Ele achava que era o nome do radialista, ou do cara que falou, tava cantando. Vocês falaram tudo aí, eu ainda digo mais pela atuação do pessoal, porque realmente, pro filme daquela época, eu sei que tinha outros, vários filmes bons daquela época e tudo mais, mas pro Tarantino, né, que foi o início de carreira dele... Cara, a seleção de atores que ele fez e a construção dos personagens dele pra um filme, assim, de começo de carreira foi ótimo, cara. Foi quase impecável. Na época, eu diria que... Assim, é um filme do Tarantino, certo? Quem é esse cara? Tarantino. Vamos assistir esse filme. Porra, boa atuação. Na minha cabeça, seria que... Assim, eu pensaria, ou esse cara é um bom diretor e sabe fazer os atores atuarem bem, ou esse cara... Ele simplesmente deu sorte em pegar atores que fizeram bem os papéis dele. Tipo o Peter Jackson. Porque o Peter Jackson deu uma cagada foda de escolher os atores certos pros papéis dele. Mas aí quando... Na minha opinião... Na minha opinião, foi sorte mesmo, cara. Eu acho que ele não tinha essa pauta toda, não. O quê? O quê? Ele escolheu os atores, assim, esperando que eles fizessem o que eles fizeram. É porque as histórias dele escolher os atores é uma treta... Não. Na época, eu diria, ele deu uma cagada da porra em escolher os atores certos. Mas hoje em dia, depois de tantos e tantos filmes, e você vê que, sei lá, 99% dos atores que trabalham com o cara atuam brilhantemente, cara. Você sabe que é o Tarantino, ele é tipo o Scorsese, sabe? O Scorsese sabe fazer ator ruim atuar bem pra caralho. Você tira pelo... Os Infiltrados, que tem o Mark Wahlberg atuando bem pra caralho. Pois é, sim, e o Mark Wahlberg é um ator, sabe? Cara, o Mark Wahlberg, você vê o Ok, filme? Mais ou menos. Não, cara, você vê, sei lá, você pega, sei lá, Brad Pitt, não tô dizendo que eles são atores ruins, mas que eles fazem muitos papéis ruins, sabe? Mas não, entra no filme Tarantino, cara, foda. Você vê o Aldo Raine, o cara lá, o Leonardo DiCaprio, todos eles, cara, inacreditavelmente foda. Então, além, eu não tô dando crédito só pro Tarantino, não, os atores têm todo o crédito também, principalmente no Reservoir Dogs. Tem o Steve Buscemi que faz, porra, cheio de falas engraçadas o cara no filme, dele, tipo, como eu já falei, What are we, a bunch of fucking niggas? Ou então, você supposed to act like professionals, essas coisas, sabe, essas pequenas falas que quando você assiste o filme de novo, você tá repetindo junto com os malucos, tá ligado? É muito bom, isso, cara. Ou então, a atuação do Tim Roth, cara, ele, aquela maluqueira dele morrendo, cara, eu acho que só tem uma atuação de, entre aspas, morte, que é tão boa quanto a dele, que é a do cara do Terminator 2, cara. É só essas duas, cara, que é muito foda. O do Hitler Peneira lá, né, velho? Ficou muito maneiro. É. Eu gosto também do Tarantino, aquelas conversas malucas, né, cara? Como é o começo, cara, os diálogos, né? Os diálogos são muito massa, cara. Já começa, tipo, cara, Like a Virgin é sobre um. Não é sobre uma menina que tá perdendo a virgindade, sei lá, qualquer coisa assim. É sobre uma garota que gosta de. de pau grande, cara. Ela conhece o cara que é o... Ele é, Big Dicks. É, Big Dicks. Ele é o cara, sei lá, o cara de Itu lá, o... O como é que é o nome? Dick. Como é que é? Dick. How many dicks are that? What the fuck was I talking about? So True Blue was about a guy... sensitive girl who meets a nice guy, but like a virgin was a metaphor for big dicks. Okay, let me tell you what like a virgin's about. It's all about this coos, who's a regular fuck machine. I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick. How many dicks is that? A lot. So one day, she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in The Great Escape. He's digging tunnels. All right, now she's getting a serious dick action. And she's feeling something she ain't felt since forever. Pain. Chew, Toby, chew. It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubble young by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin. A lot. Tá vendo? Muitas falas legais, cara. Ou então o Joe, sabe, aquele livrinho dele? Toby. Wong. Aí, who the fuck is Wong? Daí o Mr. White chega aqui. Oh, que porra, what the fuck are you talking about? You're saying all the time, Wong. Wong. Talk. Give me back my book. É. Não, eu só vou entregar quando você parar. Você prometeu que vai parar de fazer isso. É, eu faço o que eu quiser, é muito massa, cara. Ou então o maluco lá, que é clássico. Clássico demais. O menor violino do mundo tocando pra. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Já usamos essas várias vezes, já. Nossa, é um meme, cara, essa merda, velho. É, muito até bom. No Bob Esponja tem essa merda. Tem, cara, até no Bob Esponja. É um violino bem pequenininho, cara, pode crer. Pode crer, é verdade. Se ninguém gelar. Now let me get this straight. You put the lime in the coconut, you drink them both up. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Fiction. Ah, então, a gente fala agora sobre Pulp Fiction. O filme que deu um chute, sabe? Esse é o Tarantino. Tá aí. É isso que o filme Pulp Fiction vai mostrar. Porque... E esse é o Samuel Jackson. Também. E aqui eu estou revivendo o... o Grease. O... Esqueci o nome dele, porra. O de outra volta. De outra volta. Tá vendo? Grease, né? É, o Grease. Cacete, cara. O Tony que Maneiro. Ah, meu Deus. Porque, puta que pariu, cara. Que, assim, pra muita gente é a obra-prima. Assim, eu não discuto. É, assim, sem discussão. É muito bom. É a masterpiece, ele mesmo disse, é o, assim, entre aspas, né? O masterpiece dele, cara. Porque... É, não é o meu favorito, mas é muito opiniões bom. Opiniões pessoais à parte, é um filme foda, cara, que... Oi? É o melhor mesmo. Que? É um puta filme. É. Não, Pulp Fiction é o melhor e próximo. Não, porra. Ah, meu irmão, não venha impor o seu gosto nos outros, não. É, mas o Pulp Fiction foi o que levou com ele, né, velho? O bagulho... É, eu não digo que o Pulp Fiction é ruim, nem nada, mas não é meu favorito. Se é seu favorito, ganhou o prêmio de roteiro, não foi... De melhor roteiro. Foi o primeiro filme que ganhou o Oscar, né? Do Tarantino. Foi. Foi, mas foi Oscar porque... de melhor roteiro, melhor história, o que foi? Eu sei que ele ganhou roteiro. Algo de um prêmio pro roteiro. Porque os roteiros deles são foda. Foi o roteiro, se não me engano. Mas pois é, cara. Como é que a gente vai começar falando do Pulp Fiction? Ah, bora começar falando do fim, então. Do quê? O fim que não é o fim, né? É, do fim que é o começo, porra. Ok. So, tell me again about the hash bar. Okay, what you want to know? cash is legal there, right? Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll a joint, and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places. And those are the hash marks. Yeah, it breaks down like this. Okay, it's legal to buy it. It's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this. All right. If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have. Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going. No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is? What? It's a little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there. It's a little different. Example. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Then what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? Exato. Ah, tá, o fim. Pode crer. Que tal os dois malucos lá na... Little Honey e o outro lá conversando. É, Honey Bunny. Honey Bunny e o Mr. Pink. Ah, o Mr. Pink. De novo lá conversando. O que falar de Pulp Fiction? Vamos ver. Tá. Primeiro que tem um ator realmente muito bom, que é o Samuel L. Jackson. Só um? Sim. Só um? Ah, o Christopher Walken, racismo, o Bruce Willis. O resto... É, verdade, o Bruce Willis é bom. O Bruce Willis é bom, cara. Verdade. Porra. É, mas show desses dois, o resto ali foi criação do Tarantino. Foi o Tarantino que... Ele... Porra, que... Uma Turma. Quem era Uma Turma, cara? Puta que pariu. Vincent Vega... É, eu já levei uma, sei lá, uma explodiram minha cabeça dizendo que o Vic Vega é o irmão do Vincent, pois né? É, que é nós do... já entramos na segunda coligação do universo Tarantino, que o Vic Vega, o Mr. Blonde, do Reservoir Dogs, ele é irmão do Vincent Vega, o... Mas isso é maneiro, cara. Faz, pô, eles parecem, esses dois realmente se parecem. É verdade, ele tem os olhos iguais, assim. Exato, cara. E o Tarantino tinha até um plano, né, de fazer um filme, que era o... De fazer um filme dele. É, Vega Brothers. Vega Brothers. É, só que eles estão muito velhos agora. É, porra. É, não dá, cara. Vitinho Blonde. Imagina, de outra volta, com barriga flácida lá fazendo... Não, de outra volta até que consegue lá, mas o outro... O Blonde não, lá, os véio. Dois estão velhos, não, cara. Tu viu eles no Sword Fish? Você não viu? No Kill Bill, cara. E o Sword Fish, acho que uns 10 anos atrás, já esse filme, cara. Ele já tava no velho. No Kill Bill, cara, ele faz o irmão do Bill, ele tá, meu Deus, cara, destruído. É. Pois é, cara. Aí, tirando a primeira cena, né, que é do Honey Bunny e do Mr. Aí tá com o Puppet. Ah, não, cara, para, brother. Não, eu tô ligado. Toca... Stop, caraca, o cara vai realmente começar Instagram estragando. Estragando aí, mano. Estragando a primeira música, cara. Uma porra de gente conheceu isso por causa do Black Eyed Peas, né, cara? Mas depois que eu ouvi o Silver Surfer, né? Com o nome da música, nunca mais ouvi o resto. É uma música lá da época do surf wave music lá. Que, acho que foi dos anos 60, 70, essa merda. E, assim, outra coisa que o Tarantino tem o talento, além de trazer atores que estão, entre aspas, mortos, trazer músicas que estão mortas, cara, e deixá-las famosas de novo, brother. Tipo essa. Ninguém lembrava dessa música. Essa música, sei lá, anos 70, sabe? E até hoje o pessoal lembra dessa música por causa do Pulp Fiction. É foda, tipo, tem um amigo meu que eu mostrei pra ele o Pulp Fiction, ele falava, pô, conheci essas músicas tudo. Eu, não, mentiroso, velho, tu só conhece ela porque o filme fez sucesso. Pois é. Se não... Jungle Boogie, cara. Quem conheceria essa música? É, mano. Jungle Boogie. Ninguém conheceria, cara. Se não fosse... É da época da Disco Music, cara. É muito tenso. Aí tem a primeira cena, cara, que é do Royal with Cheese. Assim, a segunda cena, né? O Julius e do Bad Motherfucker e o John Travolta, que é o Vincent Vega conversando. Que é a cena que mostra que o Tarantino... Fora, assim... Você vê diálogos no Reservoir Dogs, mas você não vê diálogos no, do, como no Pulp Fiction. Como esse primeiro diálogo. Que é dois caras, um cara conversando no tempo dele que ele passou na Europa, sobre as diferenças, cara. E você fica interessado naquilo, você não, sabe, não é uma conversa que tá ali e você fica, pô, os caras, sério que os caras estão conversando sobre um hambúrguer, cara, puta merda. Não, você fica, caraca, cara. É o maluco fica, tipo, você sabe como é que ele chama o quarto, não sei o que, do cheese na França? Quarteirão de queijo. É, quarteirão, né? De queijo, é, o quarto pound, né, que ele fala em inglês. Aí o cara, Royal with cheese, você acha isso foda? Tipo, caraca, Royal with cheese. Le Big Mac. É isso, pra quem não sabe, é porque o Tarantino, ele realmente passou um tempo na Europa. Ele foi realmente pra Amsterdã, que nem o Vincent Vega. E é por isso que o Vincent fala, né? E lá, em Amsterdã, ele escreveu Pulp Fiction, entendeu? Foi lá que ele escreveu? Foi, tem influência. O que ele fala no início, né? Que o lá em Amsterdã, o cara, você pode fumar maconha onde você quiser. E aí, Gairo, qual é a sua opinião, cara? Dos melhores, o melhor, talvez, pra muitas pessoas, o filme do Tarantino? É um filme cheio de altos, assim, sabe? Quando você acha que o negócio vai te pressionar, ele chega com uma cena que te agride, tipo a cena do atropelamento. Que você... Porque realmente, quando você vê o filme a primeira vez, fica muito interligado, como... Ah. Você não precisa ir tão longe, né? A cena deles entrando no apartamento dos moleques lá, cara. Puta merda. Pô, quando a gente, assim, no começo, acha que o John Travolta é o protagonista. Não, esse é o protagonista, aí, olho claro e tal, essas coisas. Mas a gente vê, pô, o John Travolta vai morrer. Aí quando ele morre, porra, esse não é o filme de John Travolta. Não é Grease, né? É, não é Grease. Exato. Se fosse na ordem, né, cara? É do filme do Bruce Willis na fila pra se fuder, né, cara? E os Vincent, os irmãos Vega morrem ali, né, cara? Os dois estão mortos, cara. É. Tipo, acabou. Morreram por besteira, né, cara? É. Até um... E o Vincent morreu vacilão na morre pipada. Cedo, cara. Vacilão morre cedo. Essa cena do quarto lá, né, que eles estão metendo bala nos caras, e o cara... Começa a gritar em Jesus, é muito bom, cheio de coisinha, tipo, talking English, motherfucker, talking English. É, como é que ele fala? Não, do speak English, motherfucker, do speak. Ele fala assim, what? Aí, English, motherfucker, do you speak do it? Do you speak? Aí, what? Aí, say what again? Say what? They speak in English in what? Exato. What does Marcellus Wallace look like? What? What country you from? What? What ain't no country I ever heard of? They speak English in what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He didn't. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. And Marcellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett? Yes. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Pô, essa, tipo, você escuta, eu tô rindo, assim, é pra você dar com medo, essa parte lá, é intimidado, você tá, eu tô intimidado, eu estaria intimidado, mas eu acho, sabe, eu fico com um sorriso no rosto, porque é tão foda, você fica assim, caraca, ele é muito massa, dele. Esse cara é realmente bad motherfucker, cara, e a parada dele pegar o, what are you eating there? A hamburger, hamburger. A base de todo café da manhã nutricional, nutritivo. E aí, Adam? Oi. Suas opiniões, cara, do Pulp Fiction? Cara, Pulp Fiction. Suas favoritas? Assim, deixa eu ver. Pulp Fiction, ele não é o meu filme favorito do Tarantino, como eu falei mais cedo aí. Mas ele tem, deixa eu ver assim, a parte do o desenvolvimento dos personagens nele é muito bom e eu gosto do jeito maluco que o Tarantino bota as cenas. Por exemplo, nos outros filmes dele, no Kill Bill, no que a gente vai citar ainda, e no Jungle, nesses mais novos, como Bastardos Inglórios, a sequência de acontecimentos é toda numa linha tênue. Ah, enquanto no nesse Kill Bill filme, não, né? No Kill Bill não. No Kill Bill ele mostra flashbacks, não, mas é diferente. Mas ele tá... Nesse ele tá te mostrando o filme. Você, no Kill Bill você sabe que é um flashback. É. Uhum. É. Nesse não, ele tá tentando. Você não sabe. Mesmo, não, sabe. Cara. No Kill Bill você sabe que é um flashback. O Kill Bill 1. Que ela tá matando a menina. É, isso tá realmente é parte do filme, né? Não, demora muito. É, mas é só uma pequena parte. O Pulp Fiction é todo assim, cara. Quase. O começo já. Você pega os personagens que você vai acompanhar inteiro, você sabe que eles morrem, cara. Isso não mostra no Kill Bill. Você não vê, você pensa assim, putz, caralho, ela morreu. Não, cara, você sabe que vai continuar, né? Principalmente se você tiver esperado. Na verdade, é o contrário, isso, né? Porque você tá assistindo o filme do Pulp Fiction e você não sabe, o cara era pra ter morrido já, entendeu? Mas você só vai descobrir isso lá pra frente. Exato, mas você vê assim. É, mas você percebe no momento que acontece aquela cena e não tem nenhuma. Por exemplo, não tem nada depois, como um hospital, ou algo assim. Você, putz, cara, esses caras morreram. Só que eu não entendi, que merda é essa? Entendeu? A sua reação é essa, cara. Essa, pra mim, foi uma das partes que mais me choca, assim, porque eu gosto que o filme me chame a atenção. Eu não gosto de ver um filmezinho. Ah, o roteiro é esse aqui, então vai ser só esse aqui, a gente vai fazer isso aqui. Eu tava assistindo, a primeira vez que eu assisti, foi até com, acho que foi com o Senna. A gente tava assistindo junto, né, porque eu nunca tinha assistido esse filme, mesmo sendo um clássico, assim, eu não tinha chegado a assistir, nem me interessava assistir. Aí eu tava lá de boa e tal, eu sempre soube que os principais eram eles dois, aí pá, ele morre, cara, eu olhei pra cara dele, como assim, cara, não entendi, não, vai lá, assista, cara, você vai entender. Aí, pois é, cara, pra mim é isso que paga o Pulp Fiction. Não é, assim, eu gosto do resto, claro, da trilha sonora, da atuação do Samuel Jackson, como você falou, Samuel Jackson. Mas é essa loucura do Tarantino que me chama a atenção. É claro, com certeza. O filme todo é tipo, eu não sei o que foi que ele pensou, sabe, se ele tinha terminado o filme, ele simplesmente pegou, eu vou decidir. Quer saber de uma coisa, cara? Tomar no cu todo mundo, eu vou fazer esse filme numa ordem que... Foda-se, que eu quero. É, foda-se. Bota essa aqui. Essa aqui é o final, bota aqui. Aqui, é isso. Eu mando essa porra aqui, sou eu. Exato. Ele mostrou que ele é um diretor que ele faz o que ele quer. E vai ficar bom. É, e ele tem essa liberdade, cara. Ele assim, ninguém vai contestar. O Tarantino corta a música. Bom, o Tarantino corta a música do nada, assim, sem porquê. Tipo, não tem um fade-in, um fade-out na música, assim. Simplesmente a música começa e termina. Do nada, sabe? Tá tocando Jungle Book, a música acabou. Não tem um corte, sabe, tênue. Não, é simplesmente... Você pensa até, você pensa até que é erro, mas você percebe que não é. Não, mas aí é que não, tá... Não é um erro, não é um erro. O Tarantino pode fazer isso. Porque ele ganhou o direito de fazer isso. E virou uma marca do Tarantino. Eu não posso, enquanto eu tô editando essa merda, cortar a parada no meio do nada, a música. Eu tô lá com a música, de repente a música para e começa... Não, a música tem que ir diminuindo gradativamente pra ficar legal pro ouvinte, sabe? Senão vai ficar uma coisa tipo, é isso, cara. A não ser que eu fosse o Tarantino, entendeu? Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho esses esculhões ainda. Ainda, né? Porque você vai ser o Tarantino no futuro. Porra. E o Senpai? Fala aí, Senpai, sua opinião do Pulp Fiction. Dois. It's a bad motherfucking movie. Ok. Não. Qual a sua cena favorita, cara? Não, cara. Meu, eu assisti esse filme por causa de One Piece. What? Tá vendo? Como assim? Como uma coisa como aquela? Eu assisti Pulp Fiction por causa do HP Lovecraft. O quê? Se é pra falar qualquer coisa, eu vou falar qualquer coisa. Não, sério, o cara de compito. Mas bem que faz sentido, assim, né? Cara. Porque o Tarantino era poop, né? A vista poop. Ah, pode que. Caraca! Meu Deus do céu! Que viagem! O cara. O cara foi na beira-mar, voltou pelo mar e voltou, né, velho? Que na época, quando eu tava lendo o mangá. Tava cansado de ver merda, né? Aí quis ver algo que se prestava. Nada, vamos começar. Olha aí, vai tocar a música lá do Kill Bill. Eu ainda vou falar meu opinião, assim, né? Diz que nego, acho que é super conceituoso. Eu tenho o meu motivo de não achar essa obra tão boa. Mas isso é pra outro episódio. Ok. Então, e quando, de repente, assim, me vem um boato, eu não sei se é verdade. Disseram que o Eiichiro Oda baseou a Nico Robin na Mil Wallace. Quem é Mil Wallace? Pesquisar Mil Wallace. Mil Wallace, personagem. Interpretada por Uma Truman no Pulp Fiction. A Nico ela usa cocaína? É, a Uma Truman, não lembro dela ter esse peito todo, não, cara. Ah, porra, do One Piece, né, cara? Ficou o quê? A última vez que eu vi, ela era bem modesta. Os homens têm peito grande, mano, no One Piece. Pode crer. Então, pronto. Peguei o meu notebook, baixei o filme, fui assistir e achei foda pra caralho. Querido diário. Então, hoje eu assisti. Hoje eu assisti Pulp Fiction. Tinha Samuel Jackson de outra volta. E a personagem Mil Wallace que dizem ter sido baseada na. Ter sido inspirada. Eu tô imaginando agora, Você vai assim, você tá na cama escrevendo com a perninha balançando. Aí botando o coraçãozinho assim. Tinha Samuel Jackson também nesse filme. Coraçãozinho do lado, tá ligado? E o John Travolta que tava fazendo parceria com ele. Só que o John Travolta não tá mais tão lindo. O John Travolta não tá mais tão lindo quanto o do Gris. Aquele cabelo sedoso. Aquele gingado. Oh, meu Deus, cara. Tô imaginando. Tá. E qual a sua cena favorita do filme, cara? De outra volta no carro e falando com o cara. Falando que. Ei, cara! Então, o que, é que você acha de. Pronto. Ah, nossa, cara. Que. Sim, o Tarantino, ele tá ali pra explodir de cabeças, literalmente. Tanto dos personagens quanto das pessoas, né, que estão assistindo, cara. Porque. Dos telespectadores, porque você tá ali assistindo o filme, o cara tá conversando com o maluco. Pois é, né, cara? Não sei o que dizer. Pá! E você, caralho! O que que aconteceu, cara? É, não é algo. A cara do Jules, cara. Pô, o que aconteceu, mano? O que tu fez, mano? Não, sei lá, aí o último travou. Eles já estão acostumados. O Jules nem fica, sabe? Tão cabreiro assim, ele fica. Que porra é essa, cara? Tu explodiu a cabeça do maluco. É exatamente o que eu quero dizer. Não, mas ele não fica nem perto. E o Vincent, fica só. Sei lá, cara, eu explodi a cabeça do cara aí, velho. Porra. Foi sem querer, cara. Foi mal aí, desculpa qualquer coisa. Sem querer, foi mal aí. Tu passando uma lombada aí. Eu passei o caralho numa lombada. Tô tirando essa puta. E o trabalho que eles tiveram, assim, pra poder limpar o carro e tal. Foi atrás do Mr. Wolf. Ah, que quando o Tarantino aparece, né, cara? Depois de ter sido Mr. White, ele virou Mr. Wolf. O Jimmy. Que é uma das minhas frases favoritas do filme, que eu acho engraçada toda vez que eu escuto. Você já viu na frente da minha casa? Aí, o que que tem, cara? Você já viu lá? Tá escrito depósito de negro aqui? Depósito de negro. Cara, essa frase sempre me faz ir, brother. E o jeito dele, sabe, falando com os malucos. E ele consegue deixar os caras, sabe, encurralado, sem jeito, cara. Constrangido, cara, pô. E agora eu quero abrir um parêntese pra falar da cena do Wallace lá, do Marcelo Wallace. Não, cara. Ah, meu Deus, que coisa estranha. Sério. Vai, fala. Cara, expressão do Marcelo, velho. Cara, meu Deus. É doente, né, meu? Como é que pode existir cara doente daqueles, mano? Não, aquela cena é uma cena que. Eu não. Assim, eu sempre que eu assisto esse filme, eu me pergunto, pra quê, cara? Why? Por quê, cara? Nós temos aí agora a terceira conexão do universo Tarantino, que é a Hattori Hanzo, né? Que o Bruce Willis usa. Ah, pode crer, cara. Putz, cara, eu só fui saber isso aí, assim, não muito tempo, porque eu gosto, o meu filme favorito, né? O Kill Bill, do Tarantino, e eu fui fazer umas pesquisas e eu vi essa merda, cara. Caraca, olha aí. Não sabia. Pois é. O legal é que quer dizer que o Baitola lá tinha uma Hattori Hanzo na loja. Na loja. Mas, caralho. Mas Hattori Hanzo é uma de verdade ou é só do filme mesmo? É uma de verdade. Não, se a Hattori Hanzo existe... É. Eu acho que é uma marca do filme. Porque exato, acho que é porque tem muitas marcas assim. É tipo hambúrguer, né, e tal. É, exato. É do mundo do Tarantino. É. Cara, o legal. Mas elas são comparadas assim, cara, com. Assim, eu sei que posso estar exagerando, mas com, tipo, a Muramasa, cara. As espadas do Muramasa, assim, fodas, entendeu? Mas assim, a cena do Bruce Willis, cara. A cena do Bruce Willis tá lá. Como é que eu vou usar? Ele pega um bastão. Tenta ser o bastão aí. Não é bom não, aí ele. Ah, uma serra. Testa a serra. Ele pega um martelo. Aí ele para. Aí depois ele pega a serra. Mas depois ele para, olha pra cima. Aí dá o corte. Não, é que ele, não, ele pega assim a espada. E começa a tocar a música. sempre quis usar uma. E o golpe que ele dá no maluco pra finalizar ele, o gordo. Aí é tão bom aquela parte que ele mata esse filho da puta, esses tarados de merda. Seus lixos. Porra! Que merda, cara. E, tipo, graças a Deus o Bruce Willis não deixou o maluco pra trás, né, cara? O que eu acharia uma putaria. Ele tinha os motivos dele pra deixar o cara pra trás, né? Mas nenhum homem, cara, deixa outro homem naquela situação, cara. É código de honra. Want some bacon? No, man, I don't eat pork. Are you Jewish? No, I ain't Jewish. I just don't dig on swine, that's all. Why not? Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good. Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know because I wouldn't eat the filthy motherfuckers. Pigs sleep and root and shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothing that ain't got sense enough to disregard its own feces. How about a dog? Dog eats his own feces. I don't eat dog either. Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal? I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty. But dogs got personality. Personality goes the wrong way. So by that rationale, if a pig had a better personality, he'd cease to be a filthy animal. Is that true? Well, we have to be talking about one charming motherfucking pig. I mean, he had to be 10 times more charming than that Arnold on Green Acres, you know what I'm saying? It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Tem mais pra falar de Pulp Fiction? A cena, tá cara, bom, né? A última cena, cara, do Jules lá com o Tim Roth. Ah, caraca! É muito maneiro, cara. A minha cena preferida do filme é aquela, cara. É, okay. Pega minha carteira aí do negócio aí. Qual é a sua carteira? A que tem escrito Bad Motherfucker, né? qual tu acha que é, porra? É. Quantas pessoas quando viram aquela cena, porra? Cadê? Quero comprar essa carteira. Eu achei, quando ele falou isso, eu achei que ele tava zoando, mas tem realmente escrito na carteira Bad Motherfucker, cara. É, mano. É muito massa, dele. Puta que pariu. O jeito que ele controla aquela cena, cara, ele realmente, olha, esse cara é foda, dele. Ele faz os malucos, os ladrões cagarem na calça, dele. Ah, e tem também a quarta conexão, né, aí, antes que a gente... Para de falar de Pulp Fiction, que é a maleta. Que é a maleta do Reservoir Dogs. É, o conteúdo, né, pelo menos. Sendo um Reservoir Dogs uma bolsa. As joias que o Mr. Pink, que ele foge... tem uma observação. Eu tava assistindo o Reservoir Dogs agora, recentemente, antes de gravar esse programa, e eu percebi, se você prestar atenção, na hora que o Mr. Pink tá saindo, todo mundo já atirou nos outros, todo mundo caído, Joe, Ed, sabe, Mr. White... E ele pega assim, ele olha pra todo mundo, vê que tá todo mundo caído, eu vou pegar o beco e vai embora. Na hora que o Mr. White pega o Mr. Orange no colo, até que o Mr. Orange fala que é um policial, revela. Se você prestar atenção no som, bem direitinho, se você tá com fone, você vai notar que lá no fundo você consegue ouvir o que tá acontecendo lá fora. Pelo que eu entendi, o que quebra um pouco pra mim é a teoria da maleta, que é o Mr. Isso é a maleta dourada, né? Sendo pego, né, pela polícia. Exato, o Mr. Pink, ele entra no carro, você ouve ele fazendo, abrindo, acelerando o carro, e a polícia vindo. De repente, você escuta o frear do carro, os policiais gritando, para, sei o quê, e a voz do Mr. Pink gritando. Mm-hmm. I'm sorry, kid. Looks like we're gonna do a little time. I'm a cop. Larry. E você escuta alguns tiros, bem, bem fraquinhos, sabe? Alvejado, é um som bem fraquinho, sabe? Bem muito fraco. Aí depois passa mais alguns segundos, mais alguns segundos, mais alguns segundos. Tem a revelação do Mr. Pink. Aí o Mr. White começa a chorar lá. E termina o filme aí, entendeu? Quando os caras chegam, a polícia invade. Por isso que aí termina com os barulhos de tiro. É, né? Exato. E o Mr. White caindo pro lado. Por isso que eu, assim, eu fiquei pensando, será mesmo que a maleta, cara? A única explicação seria ter algum policial corrupto, sabe, no meio do filme. Pra, e ter, sei lá, vendido a maleta, não sei. E é estranho porque o brilho que sai da maleta é dourado, né? Pra caramba, cara. Exato, é muito dourado. Parece ouro mesmo. Exato. E meu irmão, puta ouro, porque pra refletir daquele jeito ali. Aí, tipo, se fosse diamantes, acho que só refletiria luz branca, né? Normal, assim, tá? É, sim. Amarelo. É bem que o Tiano Travol tirou do tempo de brilhantina, né, velho? Eu vi uma teoria, não entendi essa teoria, mas existe. De que ali dentro tá a alma do Marcelo Wallace. Não me perguntem. Mano? Existe essa teoria, cara. Como assim, não me... cara? Porque, se você... É tipo uma brincadeira do Tarantino. Porque, segundo a crença... quem vende a alma pro diabo, pro demônio, tem a alma retirada da nuca. E você tem uma cena que o Wallace tá conversando com o Bruce Willis e ele tem um negócio, um band-aid na nuca. E você pode ver também que o código da maleta é 666. Tipo assim... É verdade. Tá entendendo? Outra volta, tá. Caramba, tá, então é um sobrenatural. É, não sei, sabe, da cabeça do Tarantino eu espero qualquer coisa. Ah, já tem, ele tem filmes assim, mas... Putz, cara, ia dar um... Caraca, ia ser muita viagem. É, o cara fala lá, ele... Quando o Mr. Pink lá no Pulp Fiction olha, né? Ele fala assim... Ele fala assim, caraca, que foda. Aí a mulher pergunta, o que foi que você tá vendo aí? Que tão foda. Ele, é a coisa mais bonita que eu já vi, não sei o quê. Nem parece, sei lá, de verdade, tá ligado? É, tipo... Mas eu acho que se ele falou assim, nem parece de verdade, não creio que seja uma parada assim, entendeu? Ah, mas faz nem sentido. Parece verdade, podia ser, faria mais sentido se fosse alguma coisa física, cara. Ah, veja que o é o Marcelo, né, o nome dele? Marcelo Wallace. Tá falando de quem? Marcelo. O Jules é o Samuel Jackson. Samuel Jackson. É, ele depois quer parar de fazer o mal e tal, essas coisas, só por causa daquele negócio lá. Pois é, porque ele foi... É, algumas pessoas acreditam também que é o Santo Graal. Eita porra! Que é por isso que tantos milagres. Por isso que acontece um milagre com o Jules e com. Porque era. Se você prestar atenção, quando aquele maluco atira, a mão dele não balança nem um pouco. Todos os tiros são direcionados na mesma direção. Só que as balas fizeram curvas, as balas pegaram ao redor deles, o que não faz sentido nenhum. Ou seja, tem uma teoria que aquilo ali pode ter. O Santo Graal, sabe, o poder sagrado, sei lá, pode ter salvado a vida deles. E o conteúdo lá dentro pode ter feito o Jules, sabe? Aquele milagre também. Viagem. São várias teorias, entendeu? Que, assim, se você pensar assim, pode ser. Não tem uma certa, não tem uma errada. Quem acredita é quem quer, no que quer, entendeu? Eu ainda prefiro ficar com a versão do Reservoir Dogs, que é a mais maneira. Mas a da alma também é melhor. Aê, agora sim, cara. Caraca. Tá com pira. Eu vim preparado só pra ele, cara. O filme que o Tarantino, a nerdice dele, falou mais alto do que em todos os filmes. Porque ele colocou junto todas as doideiras dele, que ele gosta de western, de samurai, de coisa japonesa, de animação, de Star Trek. Tem tudo, tudo. Porque o filme começa com um ditado Klingon, cara. É verdade. É, a vingança é um prato que se come frio. Quem diria? Opa. E aí a gente tem a primeira cena do filme, que é maneiríssima, maneiríssima, assim. Esse filme. Essa... É um clipe, né, cara? A primeira cena, assim. É... Essa parada da vingança. Fazer um curto, você consegue fazer um curto, só com aquela cena. Essa parada da vingança aí do Tarantino é uma coisa bem imprevisível, né? A gente sabe que quase todo filme vai se tratar sobre isso. Dele. Como assim? Sobre vingança, sabe? Ah, tá, é. Essa primeira parte, como o Adol falou, é, dá pra ser cortado, sabe? Como um short movie, sabe? Exato. Um curta-metragemzinho de, sei lá, 15 minutos. Que as duas mulheres lá se matam na porrada. Que é foda. E assim, tem que dizer também que esse foi o primeiro filme do Tarantino. Eu acho que foi o primeiro. Eu considero pelo menos o primeiro. É, filme do Tarantino pro público geral mesmo, que fez sucesso até com quem sabe. Porque você pega, sei lá, os outros filmes dele, você pega Pulp Fiction. Um blockbuster. É, blockbuster, exatamente. E eles são filmes assim que algumas pessoas acham chato, sabe? Não é o público. É um público mais específico que gosta, uma galera mais curta. Mais... Não, sabe? Se você quiser chamar assim, eu não chamo assim, eu chamo de público geral, porque. É. Público geral. Porque nem todo mundo tem paciência de ver. Exatamente. Não, porque não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Uhum. Cara, tem gente que gosta de filme pé no chão, sabe? Por isso, cara, Pulp Fiction também a galera não gosta tanto, porque você não entende, cara. Então, porra, Pulp Fiction tem uma porrada de gente que disse, é muito violento. E Pulp Fiction é pra uma galera mais cult, sabe, cara? Pra um pessoal mais assim. É. Já o que o Bill tem... Cara, assim, na minha opinião, assim, cara, eu acho que achar ruim, cara, vai se fuder, cara. Eu tô puto que fala, vai pra merda, cara. Quem acha Pulp Fiction ruim é o Kill Bill. Puta que merda, cara, vai se fuder. Ah, ok, é a opinião das pessoas. Cara agressivo, né? Não, cara, vai a merda, cara. Falar mal de puta. Esses bosta aí, cara, provavelmente gostam desse filme aí, 50 Tons de Cinza. Essas merdas, esse lixo aí que tá lançando, cara. Faz quanto tempo que eu não vejo um filme assim bom, cara. Puta, eu sinto puta falta do Tarantino, cara. É verdade, meu Deus, cara. Três anos já, cara, sem nada. A gente tem que entender que, tipo, vai, tem um cara que, vamos supor que tem um cara estilo Senpai, ou sei lá, o Hollow, que acha a maioria dos filmes do Tarantino legal, mas tem um que eles acham fraco. Vamos supor que tem um cara que não gosta de Pulp Fiction, esse cara gosta do filme do Tarantino, mas... Isso aí, ok, eu entendo, mas é um merda desses aí que fala que, vamos dizer assim, eu falo essa lista aí de filmes que a gente tá falando, né, falar mal de todos. Sei lá, um simples ódio no coração. Cara, vai a merda. Puta que pariu, velho. Eu não consigo aceitar uma pessoa culta que veja um filme do Tarantino assim, com mesmo que a pessoa não goste de violência ou alguma coisa assim, que analise o filme como um filme, uma obra, com um roteiro, com um trilha sonora e tudo. E diga, com termine algum dos filmes, e diga assim, este filme é uma bosta. Eu não gostei desse filme. Eu não consigo aceitar uma pessoa que faça isso, cara. Porque, pra mim, essa pessoa é simplesmente imbecil. Ela não tem um gosto refinado, ela é um ser humano falho. Cara, minha opinião, se alguém me falar merda aí, Tipo, dá-se o filho do Aldo assim, não gosto de que o Bill, hein? Sabe que você é bosta. Você é um bosta se meu filho fizer assim, cara. Mas o Tarantino falou que esse filme desse ano vai ser o último. Mas que o Bill, mas não, se falar mal, tipo assim, eu falei, eu não tenho nada contra, tem alguma coisa contra algum filme do Tarantino, mas pelo menos não gostar de outro. Mas se, em algum caso, falar assim mal de todos os filmes, cara. Eu ia ficar muito irritado mesmo. Pois é, Cairo. Pegar sua katana, essa parada do último filme, ele falou que ele vai parar, ele tá querendo se aposentar, sabe? É justo. Ele já fez o trabalho dele pro mundo. Mas ele disse que não. Não, cara, ele pode parar, não. Tem isso não. É o Cairo, né? Não vai parar. Não. Ele falou. Que ele disse assim, pelo que eu li, ele falou assim, que ele pretende, ele vai parar de fazer filme se os filmes passarem a ser digitais e deixarem de ser a película, a ser gravados, entendeu? Ah. Ele falou... Mas ele é fã disso, de película, porra. E, não, cara, isso que eu tô falando. Exatamente. Ele não quer que os filmes sejam digitais. Ele vai parar se os filmes forem só digitais. A única diferença do digital pra película é que as fotos no digital saem num computador, só isso. Não, mas ele não gosta. Mas ele gosta de película, cara. Ele é vintage. Ele é um cara que gosta do cinema antigo, entendeu? Ele quer sentir lá a parada de... É, ele falou, ó, se o cinema só... Porque assim, a galera tá querendo desistir de película hoje em dia já, porque... É uma tecnologia ultrapassada, não precisa mais. Mas ele é um cara... Ele é um cara mais... O George Lucas, ele... Se eu não me engano, ele participou de uma passeata contra a colorização dos filmes. Nossa, aí é besteira. É demais. É demais. Eu, assim, eu entendo do Tarantino, mas... Falando sobre isso da colorização, tem um negócio que estavam fazendo que vai passar os filmes antigos sem os cigarros, entendeu? Cara, imagina sem a colorização, o Star Wars, cara, imagina. A lightsaber, cara, esse é a mesma merda pra todo mundo. Esse é todo esse simples. É um bicho, cara. Pariu. Esse é todas brancas. Pois é, ele disse isso, ver. Entendeu? Eu não sei se vai ser o último filme dele, eu espero que não. Enquanto ele estiver fazendo bons filmes, ele espera... Mano, o Tarantino faz umas coisas legais, mas ele é muito cabeça esquentada, velho. As entrevistas dele. Cara, o que você acha? Por que as pessoas falam que seu filme são sem alma e só tem violência? Aí ele fica puto já. Ah, eu tô respondendo essa bosta, não sei quantos anos. Ele ficou falando disso. Você tem violência assim. Eu tô aqui pra vender meu filme. Tô aqui pra falar de violência. Ele tem uma entrevista dele, que eu não vi essa entrevista, mas eu vi no YouTube o título do vídeo. Que era Tarantino Slaps. Sabe, o repórter. Cara, ele deu um tapa no repórter, cara. Eu, tipo, what the fuck? Peraí. Tem um tapa mesmo? Eu não sei, eu vi isso. Verbalmente. Não sei. Diz lá que ele. Caraca, cara, seria bem tirado se fosse de verdade. Na época do Django, né? Que o Tarantino tava querendo discutir sobre a escravidão, né? Mas aí o cara falou, e a violência? E sei lá o que é ele. Aí eu, shut the butt fucking down, sabe? Não, ele falou que queria mostrar a parada da. Da escravidão. É, ele queria assim, porque ele disse que o americano, ele costuma muito fugir da história ruim dele, entendeu? E ele quer, realmente, ele quer justamente abordar essa parada que eles querem fugir. Aí, foi escroto desse jeito. É, foi violento e foi feio e vocês têm que aceitar e viver com isso. Entendeu? Tipo a Alemanha com o nazismo, sabe? Eles têm que aceitar essa merda, mano, e continua, brother. Porque lá a galera tem essa treta, né? Com essa parada de você não pode falar nada, nazismo, não sei o quê, que são tudo tocado eles. Não, não, eles ficam se irritados. Tem culpa no cartório. Se você tem culpa, cara. Pois é. Tipo, então voltando a falar do Kill Bill. Eu já vi gente que, sabe, que é cult e tal, e o cara não curte, sabe? Assim, eu digo que é a opinião de cada um. Eu respeito se o cara for um. Eu não vou gastar a minha. Não, o cara pode gostar disso, simplesmente não vou gastar, sabe? É o tempo com isso. Você não gosta? Fala no seu, cara. Beleza, azar dele. Eu vi que as pessoas não gostam no Kill Bill, é que eles não gostam do gore, sabe? Da bagulha exagerada, assim. Ah, não. É, porque justamente, porque ele tá deixando... Ah, não. Ele quis extrapolar, cara. É de propósito, sabe? O cara corta a mão, sabe, e sai uma fonte de sangue, cara. Mas uma pessoa que não sabe do cinema, ela vai ver aquilo, que viagem é essa, mano? Que idiota aí. Não, mas cara, olha, como eu falei, se a pessoa, beleza, você não gosta de gore, ok. Tem filmes do Tarantino que não tem tanto isso. Eu tô dizendo que é algo ruim, mas... eu gosto disso, eu acho foda. É, sim, também acho. Mas, eu tô falando, se uma pessoa, um cara inteligente, cara, mas independente, cara, do gore, se o cara for inteligente o suficiente pra analisar o roteiro, ele vai ver que é um filme bom, cara. E ponto, doido. Beleza, o cara vai ter a opinião dele, ok, né? Opinião merda, mas ele vai ter a opinião dele, cara. Bom, eu vou respeitar. É que sabe, muitas pessoas não aguentam ver uma cena em que uma japonesinha fofinha, bonitinha, pergunta pro outro cara do lado: ei, quer transar? E aí depois ele diz sim. Aí ela vai, bota uma faca nas bolas dele e sai um litro de sangue. A memória já vem com isso pior, já. Ok. Sim, você, cara. Eu tô dizendo outras pessoas. É, mano. Outras pessoas quem, cara? Eu não tô dizendo que existem essas pessoas. Outras pessoas que assistam filmes e tá assistindo, cara. Muita gente. É, cara. Outras pessoas. Eu nunca vi alguém criticar essa cena em específico. Não, não tô dizendo criticado. Ele tá dizendo que tem gente que não gosta disso, entendeu? É, não gosta, cara, de gore. É porque, como o Senna já disse, o filme pega todas as nerdices do Tarantino, cara. Essa Tarantino, né, cara? O Kill Bill. Oi? Score que tem, olha, cara. Isso foi bem besta, na verdade. O Adol. Oi. A primeira vez que eu assisti o Kill Bill, eu não gostei, cara. Eu tinha 8 anos, eu achei realmente, Eu achava nojento. Não, cara, eu tô falando de uma pessoa com opinião formada, cara. Não tô falando de uma... Sim, eu era novo quando eu assisti Kill Bill e eu não tinha aquelas referências nerds que eu tenho hoje, cara. Quando eu assisti o filme agora, eu achei foda. Kill Bill realmente é um... Exatamente, cara. Você, com sua opinião formada, você... Não tô falando de uma pessoa inexperiente, cara. Eu achei... Eu vou dizer, eu também achei a primeira vez. Eu não gostei. Eu tô falando aqui, ó. Sendo honesto, eu não gostei. Eu achei esquisito pra caralho. Muito sangue, tinha as partes de animação, achei, meu Deus, cara, porque são muito bem feitas, é um estilo de animação diferente pro Afro Samurai, tá ligado? Eu achei esquisito, mas depois, eu, com a minha opinião formada, eu vi que era um puta filme. Tô falando de uma pessoa com opinião formada, não de uma pessoa mais nova, basicamente. Tem pessoas hoje em dia que não pega essas referências, cara, como a parte lá que ela sai cortando um milhão de caras, saindo chuveiros de sangue. A pessoa que não tem essas referências daqueles filmes antigos, dessa cultura que o Tarantino tinha, olha aquilo e acha estranho, cara. Mas eu não acho que isso estraga o filme. Cara, isso é mal gravado, é o que ele pensa. Mas eu não acho que isso estraga o filme pra uma pessoa que nunca sabe dessas coisas, não, cara. Porque o meu irmão... Tem muita gente que é pé no... Eu vi muita gente reclamando por causa disso, cara. O meu irmão, ele é o cara... O cara que é tão bom. Seu irmão gostou, sim. Não, é muito fora do senso comum, aí eu... O meu irmão é o cara mais casual... Que eu conheci, assim, tirando os outros amigos nossos, tipo o Pinóquio, ou sei lá, o Tommy, sabe, que vai participar um dia. Tommy tá aí do trabalho, velho. Pois é, tirando esses amigos meus mais casuais, que não são tão ligados em coisas nerds, essas paradas, o meu irmão é o cara mais assim que eu conheço, cara. E eu lembro que eu assisti Kill Bill por causa dele. Porque ele e os amigos dele, que também não curtiam, não eram casuais pra caralho, gostavam de futebol, essas coisas, acharam o filme inacreditavelmente foda, entendeu? Por causa do quê? Da violência, da ação, das paradas que tem. Porque esse é Kill Bill. E essa é a parada que fez ele ser um blockbuster. Cara, e esse negócio de referência, eu não concordo, porque... Vamos lá, vou te falar aqui um filme. Peraí, só um minuto. As referências não estragam o filme pra quem não entende. O filme, pra quem não entende, continua sendo um bom filme, um ótimo filme. Mas pera... Entende, esse filme é muito mais foda então, do que Então, é isso cara. Que eu ia falar. Mas pra gente que entende as referências que ele tá fazendo, é melhor... Mas isso não deixa de ser algo, sabe, pra criticar, tipo, ah, esse cara não entende as referências que eu entendo, então ele vai ter uma pior experiência que eu. Não, cara, é só o ponto de vista dele do filme pro seu, tá entendendo? O filme pode ser foda pra ele e pra você também, igualmente, só que você tá sendo coisas diferentes. Você fala isso aí, cara, mas vamos lá, o filme aqui, o Tigre e o Dragão, ó, porra, ganhou o Oscar pra caramba, cara. E você, assim, uma pessoa leiga, né, um cara casual, eu já vi pessoas casuais gostando desse filme, até a minha avó. A minha avó, que provavelmente entendeu quase nada, gostou do filme. E, cara, você não entende quase nada, cara. Você não entende nada, a não ser que você vai pesquisar. O cara começa a falar uma porra de coisa, você não entende. Caralho, porque os caras estão pulando, porque estão voando, cara. Você não entende nada, mas você gosta do filme. Tanto que esse filme ganhou Oscar. E, assim, geralmente, né, um filme ganha Oscar, ele não todas as vezes, mas... Ele alcançou uma coisa que o público gostou. Não só as pessoas, não só os críticos, mas também o público. O filme, pra ganhar um Oscar, ele tem que alcançar também o público. Então... Exatamente, cara. Tem muito filme, sim. Assim, que é... Sim, tipo, cara. Todo filme que ganha Oscar, a não ser que seja um filme, assim, estrangeiro. Eu tô falando de filme, melhor filme de essas coisas. O Pi. O filme do Pi, cara, ele é um filme sobre fé, coisas. Não, eu concordo com tudo, mas eu acho que... Só uma coisinha que eu acho que a academia, ela não leva em consideração a fama do filme, não. Eu acho que tem isso. Não leva, cara, mas ele alcança, cara, sempre. O Tigre e o Dragão é um expoente aí, cara. Eu acho que é só natural. Já que a academia reconheceu, eu acho que todo mundo vai reconhecer, entendeu? Tipo, é natural. Exato. O filme é bom, então... Seus Anéis, outro exemplo. Meu irmão, casual pra caralho, foi pro cinema assistir os três. Seus Anéis. Porque ele achava... Assim, ele gostava do quê? Das cenas de guerra? Exato. É o Kill Bill, é a mesma coisa. Ele gostava de ver o sangue, a putaria, sabe? A doideira, porrada, caras, né? Batendo, né? Vou perguntar pra ele aí, mano. Tu lembra das referências que tinha lá o Star Trek, lembra? O Kill Bill, o quê? Star Trek, o que é isso, cara? Star Wars? Não é Star Wars, não. Mas tu chegar pra ele e falar assim, ei, lembra aquela hora lá que o pai me arrancou da menina? Caralho, essa cena foi irada, doido. Puta que pariu. Ele provavelmente ia falar isso aí, cara. Exato, depois ela arranca o outro olho e pisa no olho dela e tal. Cara, eu cansei de ver moleque, cara, assim, mais novo, fazendo o golpe das cinco porradas, cara. Puta que pariu. Tô porrada de moleque, cara. É o golpe da garça, né? Dos anos 2000. É, cara. Eu, quando brincava com meu amigo, o Ursão, no... chamar ele assim. Não, o Melequento. Chamaram de Melequento. Melequento. É, tu conhece? O peidorreiro Melequento. Sim, sim. Quando eu brincava com ele, ele era um slime. Imaginem um slime. Que peida e fede brincando comigo. E te enreda. Exato. A gente brincava disso, e ele falava do Pai Mei, sabe, do Kill Bill, eu não sabia do que ele tava falando. E ele era um moleque da minha idade, a gente tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos, sabe, 11, 12 anos. E ele fazia, ah, toma aqui o golpe da palma da mão, dos 5 pontos explosivos, aí o que perde essa? Não, é quando tu explode, sabe, teu coração explode, depois tu anda 5 passos, eu lembro disso. Só que eu não sabia. Aquela porra doía de verdade, hein, cara, aquela porra doía. E tem também, né, agora um dos maiores mistérios. Explode, se você não der nenhum passo, não explode? Cara, na minha opinião, cara, não explode porque ele ficou conversando um tempão lá, cara. Pois é, cara, é isso que eu tava falando. Acho que não explode, cara. Acho que ele porque ficar o lá... pai meio disse: ele falou, ó, esse é o golpe das 5 coisas explosivas. Depois que seu inimigo vai dar 5 passos e morrer, ele não falou, ah. Ele vai morrer em 5 segundos. Cinco passos. É, ele fica um tempinho lá falando. Mas na hora que... Mas acho que ele morre de qualquer maneira, porque na hora que ela dá o golpe lá, ele já solta um sanguezinho. Porque o coração já tá tipo, caralho, tá fudeu. É, aí tu dá um passo, aí o coração, ai, porra, não anda. Eita, ferro. Acho que o cara morre de qualquer maneira, mas não sei, cara, é difícil. Bom, pra mim, o cara tem que dar 5 passos, então... Cara, de roda é imortal. É, não dá, não, isso é cheat, cara. O cara cheatou o golpe, usou o cheat, mas... né, cara? Não, vou usar a cadeira de roda aqui, eu não vou usar passos, caralho. Esse filme tem a parada Whipple, que eu gosto, que é a parada japonesa lá, cara. Eu gosto disso. É muito bom, cara. Principalmente assim, pra quem gosta de animação mais agressiva, né, cara? Tipo Blast Disc ou Afro Samurai, cara. Puta que pariu, aquela cena da... O nome dela mesmo, cara? O Ren. Ela, porra, cara, é irada demais. Outra cena, cara, que dá pra fazer um curto dele. Você não precisa nem entender, mas você consegue fazer. Ele constrói a história da personagem inteira com aquela animação. É, cara, ele, você já vê como é que é o drama dela. A doideira, ele é tão doido que ele fica assim, cara, a doideira é tão doida pra você ver. O que é que eu posso fazer, colocar no meio desse filme? Animação japonesa. É, exato. Do nada, sabe? E das mais agressivas. Pra representar o quê? A história de uma mina japonesa, sabe? Do Japão. Por que não? É. Já que lá eles vivem um anime, né? The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. このファック野郎と同じようにね。Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so. 今日はこれまでにしましょう。 Quando eu vi esse filme assim, a primeira vez, eu fiquei tipo assim, sabe isso, ela tá arriscando os nomes, mas já arriscou um, que paia, doido, isso é preguiça, doido. Eu achei que não ia mostrar, cara, a história dela. Não mostrou a história, né, exatamente. Como assim, não? Não, só depois, mas não tô falando primeiro. Não, mas no primeiro mostra a história de como ela matou a Lucy Liu. Não, cara. Sim, entendi. Foi lá e mostrou. Mostra. É, a história inteira. Mas peraí. É uma das coisas mais massas. Peraí, ela, nessa cena, ela já tá com aquele carro lá... Explosivo, né? Carro do bot, já. Aí, aquilo ali, depois ela sai do hospital, né? Não. Sim, ela rouba o carro lá do bicho e depois sai do hospital. Eu tô confuso. Ah, é verdade. Quando ela vai pra mulher, ela tá com o fuzil. Então, ela não vai pro Japão com o carro dela e volta com o mesmo carro, né? Não, não precisava levar, né? Mas eu acho que você tá certo. Ela é um carro roubado, então, velho. Mas por que que já tinha um nome riscado? Pode olhar. Ela tinha. É verdade. Isso é verdade. O nome da Olen tem um nome riscado. Ela tinha acordado pra se vingar, daí ela foi pra casa da mulher. Mas como ela acordou do. Cabeça de cobra. Ela acordou do. O nome da Orange no avião, cara. Que avião, ah, cara? Isso, ela tava no avião, ela riscou o nome, aparece lá, ela fazendo a lista e riscando o nome dela. Ah. Antes de matar ela? É esquisito, não, depois, eu não lembro, cara. Depois, mas ela faz a lista e risca o nome dela. Ordem cronológica. Ela acordou do coma, o cara tava esperando ela. Aí ela foi lá pro carro, aí ela senta, parada do dedo. Fica tentando mexer os dedos. Aí ela tá no Puzzlewagon. Ela sai com o Puzzlewagon e vai pra onde? Provavelmente pra nega, porque ela tá com o carro dentro. Então, onde tá o Orange X? Não, cara, eu acho que ela não vai direto pra ela porque ela já tá meio arrumada quando ela chega lá. Então ela guarda? Eu acho que sim, cara, porque ela tava toda ferrada. Ela não tinha condição de lutar naquele momento, cara. Acho que tem um. Acho que tem, cara. Acho que tem um espaço de tempo sim. Porque ela tava muito fodida, cara, quando saiu do hospital. Ela não podia ir lutar direto, cara. Ela tava magra pra caramba. Cara. Talvez a gente esteja perdendo algum detalhe. Tem que ser visto. Sim, cara. É, cara. Eu lembro que ela foi. Ela tava até normal já, tava bem quando ela foi enfrentar a cabeça de cobre, cara. Ela não tava ferrada, não. Não foi direto ao hospital, não, cara. Acho que isso tá certo. Acho que ela foi pro Japão. É, e depois que ela voltou. Aí depois que ela enfrenta ela, ela vai pro. Não, ela foi pro Japão. Aí tem sim, o Shiba indo lá, né? Como é o nome dele? Sony Shiba. Sony Shiba. Sony Toshiba, né? É Sony Shiba. Eu não lembro de Shiba Inu, do cachorro. Shiba. Shiba Inu, tá bom. É, o cachorro. Nossa, meu Deus, Shiba Inu. O que é o que. Quem não sabe, né? O Tarantino é fã do Sony Shiba. E ele conseguiu chamar o cara pra fazer o Hattori Hanzo, cara. Sim, sim. É muito massa isso. Já mostrou isso no True Romance, né? Que o cara tá assistindo o filme do Sony Shiba. Que o Clarence é quem? Que o Clarence é quem? Hã? O Clarence Tarantino. É quem? Exato, ele é fã do Sony Shiba. A gente tem a história da noiva, daquele casamento maluco, tudo em preto e branco, você não entende nada, e Beatrix Kiddo levando um tiro na cabeça. Quando eu vi isso, eu já vi se ela morreu? É, cara. Que porra é? E aparece aquele xerife lá, né, xerife necrófilo, porque ele olhou pra aquela mulher e disse, ela é tão bonita, o quê, esse cara? Esse xerife é o do Drink no Inferno, né? É o do acho que é. Death Proof. Ah, Death Proof. Onde é que ele aparece no Death Proof? Quando o carinha é o... Ele é o investigador, velho. As meninas, ele é o carinha, ele é o Death Proof. Ah, é, do hospital. Ele vai... Coach Russell. Ele entra naquela loja de conveniência e tal, né? Pois é, aí... Falei, não, né, Croft? O cara olhou pra aquela mulher todo estraçalhado e falou que ela era bonita. Doente, mas... Doente, cara. Eu não conseguiria olhar pra aquela mulher, cara, do jeito que ela tava... Não, é o cara que tem... Isso não é fetiche, né? Isso não é tarado. O cara que comer uma turma magricela e... Coma. O cara tá desesperado, pariu, cara. Dele, tá desesperado. Meu Deus do céu. Não, e ele fala, cara. E o cara fala, na hora que ela fica meio seca aí tu coloca isso aqui. Dá um lubrificante pro cara, né, cara? Deus, que horror. Vai, cara. O cara tinha que falar com essas coisas. E que o Bill merece, viu? Porque, assim, é um bom filme, porque a trilha sonora é muito boa, cara. É. Puta que pariu. Eu acho que, na minha opinião, é o segundo filme que tá no Tarantino, tem a melhor trilha sonora de todos. Cara, eu acho que é o melhor, todo mundo conhece, nem sabe, cara. Tem gente aí que canta essa merda, que assobia, né? O tema, e nem não sabe, cara, que sabe o dia desse filme. Não, cara, e a música quando no começo que o Bill atira na cabeça dela? Você lembra? A do Bang Bang? É da, essa música, cara, quem canta, olha aí. É da filha do Will. Do Frank Sinatra. É, Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, e ela não é ninguém, tá ligado? A Nancy Sinatra, eu acho, tem três músicas legais. Trilha sonora realmente foda. Fora as músicas que são cantadas, né? Lá aquele trio japonês. Tem aquela. Que é dessas meninas mesmo, desses 5, 6, 7, 8. Pois Pois é. Essa primeira parte do episódio do Outbreak X sobre o Quentin Tarantino ficou muito longa. 1h40 de gravação, mais ou menos, quase 2 horas. Só a primeira parte. A gente planejava gravar mais, só que, sabe, a gente achou melhor separar esse episódio em 2 partes diferentes. Essa semana, dia 25, quarta-feira, tá saindo a primeira parte do episódio de Tarantino. E a segunda parte sai na próxima quarta-feira, no dia 4 de março. Não estou certo? Uhum. Ok. E na segunda parte, a gente vai tentar falar sobre o que a gente não falou na primeira. A gente vai falar sobre o finalzinho do Kill Bill Volume 1. Vamos falar também sobre o Kill Bill Volume 2. Vamos falar sobre Death Proof, Inglourious Basterds e Django Libre. E essa vai ser a segunda parte do Tarantino, do Outbreak Cast. Espero que todo mundo tenha gostado. E eu tenho mais alguns avisos pra dar. Um deles é que se alguém estiver achando que as inserções dos filmes estão muito longas neste episódio, eu digo aqui que eu preferi deixar desse jeito. Eu achei preferível pra preservar a identidade cinematográfica, entre aspas, desse episódio. Já que é um episódio sobre cinema, sobre Tarantino. E eu não acho que seja, assim, eu tentei diminuir alguns do máximo que eu pude, mas ainda assim tentando manter o clima da cena, sem perder as falas importantes, e porque eu acho importante, até pra quem também não ouviu, se bem que eu não sei porque estariam ouvindo o episódio de Tarantino, mas pra quem assistiu o filme de Tarantino, eu não acho que seja um grande fardo, algo que seja maçante ouvir, eu não acharia. Então, o segundo aviso que eu tenho pra dar é sobre o spin-off do Outbreak Cast, que vai sair entre os Outbreak Cast, que é o Outbreak Beats, que eu e o nosso companheiro RG, a gente vai falar sobre jogos da era 8/16 bits. Talvez uma hora ou outra a gente faça sobre PS1, que é 32 bits, se eu não estou enganado. E os episódios vão ser mais curtos, vão ser de 30 a 40 minutos, no máximo 50, beirando 50 minutos. E a gente vai falar cada semana sobre um jogo diferente. Um jogo do Nintendo, Nintendinho, sei lá. Uma semana a gente fala sobre Metal Gear do Nintendinho, outra semana a gente fala sobre Metal Warriors do Super Nintendo, e assim vai. Sobre Mega Drive também, a gente fala sobre Sony. E os episódios vão sair toda segunda do Outbreak Beats, que é o nome do spin-off, desse programa que vai falar sobre videogames. E vai sair, como eu já falei, entre os Outbreak Cast. O Outbreak Cast sai na quarta, provavelmente de tarde, vou tentar soltar, porque de manhã eu sou ocupado. Então, esses são os avisos que a gente tem pra dar aqui. Alguma consideração final aí? Não, nenhum, você falou tudo mesmo. Uhum. Beleza, então galera, escutem aí, espero que vocês tenham curtido o episódio do Tarantino 1 e esperem até a quarta-feira pra assistir o episódio 2. Até lá. Até, pessoal. Outbreak Cast.